Papo de Boteco. Marvel é cinema? Martin Scorsese tem razão? Martin Scorsese seria um puto arrogante? Vamos discutir essas e outras questões na edição 28 do nosso Papo de Boteco, o podcast semanal do cinema de boteco. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador aqui dessa bagaça, e eu tenho o prazer de receber, que tá aqui ao meu lado, ou quase isso, mas tá um pouquinho longe, senhor Lucas Siqueira. Boa noite, Túlio. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os amigos aí que acompanham e que ajudam a fazer esse negócio mais divertido aqui, né? Sempre um prazer estar perto de pessoas inteligentes e que gostam muito de cinema. Você falou meio sério hoje, tá tudo bem? Tipo, não, é que eu tô tentando não repetir a mesma piada, que eu sempre faço a mesma piada, né, no começo da... quando eu me apresento. Aí eu comecei a fazer, não vou fazer, vou falar só normal, tá bonzinho hoje. Vai ser bonzinho? Sim. Bacana. E além do nosso querido Lucas, que participou essa semana aqui, né, comigo no 365 em um ano, falando do A Hora do Pesadelo, temos ele que está de volta também, senhor Marcelo Palermo. E aí, gente, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Eu nunca sei como me apresentar, eu fico meio sem saber o que dizer, mas, cara, eu adoro cinema, então sempre que eu tenho a oportunidade, tô aí e conversar com o Túlio e o Lucas, que são esses caras geniais, que manjam pra caramba, e gente fina. Obrigado. Então, tamo aí, né, gente? Obrigado a todo mundo que participa aí, e é isso aí. Pois é, ó, a gente tem aqui o Carlos, o Edson, sejam bem-vindos aí. O nosso bate-papo hoje vai ser, talvez, acredito, que seja a primeira vez que a gente tem um tema em que a discussão pode ir alta, né? Acho difícil. Duvido que a gente vai ter opiniões muito diferentes aqui, né? Sério mesmo? Sim. Pois é. Quero começar, então, o senhor Lucas. Sim. Existe cinema de verdade? Olha, cara, existe. Existe cinema de verdade, que é todo aquele filme que é filmado com uma câmera, né? Que tem pessoas ali, ou não necessariamente animação também, né? É, todo audiovisual que quer contar uma história ou passar uma sensação, né, é considerado cinema, na minha opinião. Eu acho que o erro aqui é misturar dois estilos de cinema que são contraditórios, mas que não são excludentes, que um é a indústria e o outro é a questão mais artística. Eu acho que os dois ramos existem e tá todo mundo misturando os dois aí, o que não é legal. O que você acha, Marcelo, para vocês? Existe cinema de verdade ou não? Cara, eu tenho uma definição muito pessoal sobre o que é cinema, assim. Então, às vezes, eu vou ver um filme e aí, como forma de elogio, eu costumo falar assim para quem tá comigo. Tipo, eu fico tão empolgado que eu falo, cara, isso é cinema, é por isso que eu gosto de cinema. E aí eu tenho essa definição, assim, bem própria. Mas cinema, por definição, é um longa-metragem que... né, filmado, e é isso, não tem como fugir disso, né, cinema tá bem claro para todo mundo o que é, mas eu tenho que é, para mim, o que eu considero como cinema, como, sabe, que faz mais sentido do que só entretenimento. Não, legal. Ó, eu tenho que fazer essa pergunta, porque sabe como é. Martin Scorsese deu essa declaração, chamando os filmes da Marvel de parque de diversão. Aí o Coppola foi lá, o Fernando Meirelles foi lá, outros atores entraram. E eu preciso saber de vocês, numa briga de facas, vocês estão aí do lado do Scorsese e sua sobrancelha ou vocês são Disney e o Mickey? Ó, eu acho muito complicado o que foi falado, tá? Eu fico do lado do Scorsese, com certeza, sem dúvida nenhuma. Assim, mas eu falaria assim, ô Martin, pegou meio pesado aí, né? Acho que não precisava ter falado dessa maneira, assim. Também concordo, os filmes da Marvel são uma bosta, mas, pô, é cinema, cara. Já falaram isso dos seus filmes, saca? Então, pega leve aí. Né? Mas eu fico do lado do Scorsese e do Coppola. É, ó. Lucas puxa saco. Eu sou fanboy Scorsese, sacou? Não tem os fanboy da Marvel? Eu sou fanboy Scorsese. Marcelão, me conta, e para você, o que que você achou disso aí? Cara, Do lado de quem? eu fico do lado do Scorsese, do Coppola e assino embaixo o que eles falaram. Tá, né? Eu vou ter que ser o advogado do diabo, falar que Vai! E cara, eu até fiquei, eu falei, pô, é só nós vamos participar, porque eu achei que a Maristela ia, porque aí ia dar um contraponto legal. tava esperando Maristela, Eu Richard aqui, o pessoal que gosta de Marvel aí, pra tipo, Se bem que o o pau Richard tá meio quebrar. decepcionado também com a Marvel, sabia? É mesmo? Cara, eu nem sei como defender a Marvel aqui nessa situação, porque eu já falei tantas vezes abertamente, né? E qual era o problema da Marvel, mas eu posso problematizar sim. Eu acho que o Scorsese foi um cuzão quando ele se referiu a DC e ao Warner nisso. Então, foda-se o Scorsese, ele quer falar da Marvel, ele fala. Mas vai me falar que o filme do Coringa não é cinema? É sério isso? Pois é, ainda Mas ele mais um falou que é filme. DC também? Falou Marvel e DC. É difícil, né? Que assim, é um filme que é comparado com um grande filme dele, talvez, até o maior filme dele em termos populares, né? O Coringa é tipo o Taxi Driver, né? Dessa geração, estamos dizendo aí, né? Eu queria ver o que ele tem a falar sobre isso, né? Eu duvido que ele tenha achado o filme ruim. Eu realmente duvido que ele tenha achado. Não tem como ele ter achado ruim. Não tem como. Cara, eu acho que eu entendo o que ele quis dizer. E assim, primeiro que eu acho que estão também. Primeiro que é uma declaração, não foi uma coisa. Ele não foi tão forte como dizer que significa o fim do cinema. Ele não disse isso. Ele só falou que para ele, pelo menos é isso que eu entendi, tipo, para ele aquilo não é cinema. Mas assim, não foi uma declaração raivosa ou isso tem que acabar. Me pareceu uma coisa do tipo, cara, eu acho isso uma droga e eu, para mim, isso não tem arte nisso aqui. E eu acho que ele está mais se referindo a esses filmes de super-herói de um modo geral. Eu, por exemplo, eu não odeio todos. Eu gosto do Pantera Negra. Eu acho o Pantera Negra muito legal. Eu acho que tem questões ali que são além de cinema. E ele é bem retratado. Eu gosto de muitas coisas ali. Mas Mas tá de um vendo modo que você falou que ele é legal, só que você não falou que ele é um bom filme? É a maneira de falar, isso que foi equivocado. Marvel. Marvel é só isso. É só legal. Não, e cara, não, mas assim, eu falei do Pantera Negra, porque de um modo geral eu também tenho essa impressão de que a Marvel, cara, é um produtão ali bem razoável, para não dizer ruim, assim. Eu tentei ver vários, assim, e eu tentei de verdade, eu fui assistir o Vingadores no cinema. E eu não tenho preconceito com filme popular, com filme de super-herói. De verdade, eu gosto do Batman do Tim Burton, gosto de vários outros, do Nolan, enfim. Gosto de comédias do Adam Sandler, não tenho preconceito mesmo. Mas eu fui assistir o Vingadores no cinema e, cara, eu achei muito ruim. De verdade, eu queria ter gostado. Eu queria ter sentido o que todo mundo sentiu ali. Mas não rolou pra mim. Por que que você acha isso, Marcelo? O que que fez o filme ser ruim para você? Cara, eu acho que é uma coisa que não tem assinatura. Eu acho que é um produto de verdade. Assim, pra mim, o efeito especial de hoje me incomoda muito. Eu sinto falta de um cenário real. E aí, não que me incomode o CGI, por exemplo, eu adoro Sin City, do Robert Rodriguez. Mas por quê? Porque ele foi pensado, ele tem uma arte ali, sabe? Ele é bem fiel ao original. Agora, essas coisas da Marvel, assim, me parece uma coisa tão para agradar fãs, ou tão. É muito sem personalidade. Não empolga em nada, não empolga as cenas de ação, não me empolga. O fato de eu saber que não vai morrer ninguém ali, o fato de saber que não tem uma cena de sexo. Parece que aquelas pessoas não existem, aqueles personagens, sabe? É muito genérico. E o roteiro é tão ruim que todo mundo que foi assistir saiu mais burro do cinema, sacou? O roteiro é tão burro que ele emburrece as pessoas que estão assistindo. Eu E isso é acho muito triste, verdade. velho. Isso é muito triste, velho. Saca? Cara, então, só antes de complementar aqui o que o Marcelo falou, o Carlos mandou essa pergunta. Acho que tem vários. Quer dizer, pergunta não, comentário. Acho que tem vários filmes para vários públicos. Os filmes da Marvel não vão alcançar o público do Scorsese. Mas se o cinema só viver de Scorsese, seria complicado. Não, concordo, mas assim, eu acho que a fase é esquisita. Nós temos as séries ganharam muito, muita força, né, nos últimos 10 anos, talvez 20, E já deu uma misturada nas coisas, né? Nós temos séries que tentam ser filmes e filmes que tentam ser séries, né? Acho que o Avengers entra muito nisso, um negócio meio padronizado para ser uma série. Você sabe o que vai saindo, capítulo, não sei o quê. Como Game of Thrones tentou ser cinema em série, saca? Aí eu acho que, tipo, essa geração tá confusa, né? Tipo, e aí, isso aqui são filmes? Isso aqui é uma série? Tipo, vai acabar em algum momento? Tipo, há um encerramento dessa história? As histórias já são repetidas, né? Eles ficam repetindo a mesma história, né? Questão da jornada do herói, uma atrás da outra, tal. Aí fica meio um negocinho, tipo, ah, tá, vou ficar vendo isso até quando, sabe? Série infinita. Oi, tem outra coisa também complementando. Até vou jogar de volta a pergunta para o Carlos, né? Porque ele fala que não dá para viver só de Scorsese. Mas e de Marvel? Dá para viver só de Marvel? E é o que comercialmente é o que está acontecendo. Porque assim, pô, não tem mais filme de ficção científica original, não tem mais. Aliás, tem. Tem todos esses filmes de gêneros de terror, tem. Agora que fazem sucesso comercialmente, quase não tem. Não Isso eu tem. acho preocupante. Será que a gente pode falar que de ficção científica o último grande sucesso é o Avatar? Não, não. Temos outras Acho que coisas teve a aí. chegada, que até a gente estava conversando A antes, que é o chegada, Luca. não, real, real, real, real, real. Mas Mas que assim, são casos bombou, raros. né? Eu não tô lembrando aqui de outro filme que foi bom. Ah, O tem Avatar Prometheus, óbvio, né? E sua sequência lá. mas o Prometheus não foi bombante assim, cara. É, tipo, todo mundo tava esperando uma coisa, não foi, essa expectativa não foi suprida, mas ele fez sucesso. É. Mas mesmo assim, de certa forma, ele é uma continuação, que é Sim. outra característica dessa década, assim, que faz sucesso aquilo que é continuação, remake ou que é baseado em HQ. Pois é, a gente estava discutindo sobre o novo Exterminador do Futuro. A gente não, né? O pessoal lá do grupo do Cinema de Boteco tava discutindo isso, tipo, caralho, velho, até quando que vai ficar discutindo isso, velho? Tem história ainda, velho, saca? Tirando até a última gota de leite dessa teta, velho. Nossa, que chatura, velho. E a Marvel entra nessa, saca? Eu entendo, mas o negócio que eu queria falar com o Marcelo é quando o Scorsese diz isso do cinema da Marvel, exatamente o que o Marcelo falou. A gente assiste às obras da Marvel. Eu discordo do Marcelo no ponto que é ruim, eu não acho ruim, eu me divirto. Então é um cinema que você sai, você curte a história, você aproveita ali, você entra num mundo, mas a real. É que na hora que você para pensar aquilo, sem pensar apenas exclusivamente no quesito diversão e pensando ali no valor que aquilo está trazendo para você, fora o entretenimento, qual é o valor válido, enfim, a gente lamenta muito, porque os filmes da Marvel parecem ser todos feitos por uma única pessoa. É um único cara ali que é o Kevin Feige, que, cara, ele dá as ordens e os diretores simplesmente cumprem. Os diretores não têm espaço para colocar a arte deles nesse filme. Se os diretores tivessem espaço para isso, o Edgar Wright, por exemplo, não tinha caído fora do Homem-Formiga. Então, os diretores de verdade, eles são podados quando vão trabalhar com a Marvel. E aí a gente tem um problema, porque você vira ali um grande produto, um parque de diversão, no termo que o Scorsese usou, porque os diretores não têm direito. A minha rixa, o meu problema com os filmes da Marvel é esse, cara. Eu acho que é um puta entretenimento, você se diverte, eu gosto das histórias, mesmo que o Lucas tenha falado que a gente fica se sentindo meio burro, Não, né? a gente sai mais burro. Isso Sai mais é burro, praticamente um fato, assim, tá? né? Um fato aí consumado. Cara, eu me divirto, eu gosto, mas eu sinto muita falta de ver a coisa pensante. O que que vocês acham disso? Será que o Scorsese não quis falar muito em cima disso também? Ó, o Scorsese, ele é um professor de cinema, né? Além de ser um cineasta. Então ele sabe, ele manja tudo de Adorno e Horkheimer, né? E também de Walter Benjamin. Então ele sabe a questão da indústria cultural. O que ele tá falando é isso. Tipo, essa indústria cultural não traz nada de muito bom, saca? É um negócio que, assim, até dá uma obscurecida na visão das pessoas sobre o que é arte. E isso me desagrada. Só que agora, falar que uma obra não é cinema, aí você tá desmoralizando todos os profissionais que trabalharam ali, né? Isso eu acho complicado, saca? Acho os filmes uma bosta, mas assim, acho ruim. É igual falar assim, oh, McDonald's não é comida. Pode ser uma bosta, mas é comida, saca? Pode É fazer mal pra caramba. veneno, né? Veneno também pode ser comida aí. Mas, gente, até que ponto ele não pode, sei lá, livremente expressar uma opinião Do Pode. tipo, ah, eu acho o Titanic uma droga. Vamos supor se fosse isso. Não, eu concordo, eu acho que assim, ele tem todo o direito, mas eu acho que também rolou um oportunismo. Eu não consigo deixar de imaginar que nesse momento onde tipo, atacar os outros é tipo. E se você der uma alfinetada na Marvel aí, já que seu filme vai sair, todo mundo vai te deixar em evidência aí? Tipo, eu não consigo não pensar nisso, saca? Não sei o que vocês acham sobre isso. Se tem alguma coisa escusa aí. Eu acho que eu sou muito inocente, assim, eu acredito nas pessoas e principalmente nas pessoas com quem eu simpatizo com o Scorsese. Eu imagino, sabe o quê, cara? Tipo, sei lá, Variety, The Hollywood Reporter, vai lá fazer uma entrevista com o cara e tá um papo mó legal e fala, ah, o que você acha dos filmes da Marvel? E aí o cara fala, cara, pra mim aquilo não é cinema. E tipo, pode ser eu sou arrogante, mas é o que ele acha e é um papo ali que ele tava dando uma entrevista. E é claro que a palavra dele tem um peso, mas não acho que ele queira trazer uma polêmica ou sei lá, ele está promovendo o filme dele, então acho que essas perguntas acontecem também. Pois O que que é, você acha? não, eu concordo. Acho que ele tem direito da expressão, mas é foda, porque como o Lucas falou, o James Gunn, eu acredito que foi o que deu a melhor definição. Pô, é cinema? Porra, passa no cinema, é óbvio que é cinema, então. Então, acho que o Scorsese ele poderia ter sido um pouco mais profundo. Acho que ele não foi exatamente por essa questão que ia acabar criando treta. Com todos os diretores que já passaram pela Marvel. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que o Scorsese falou uma coisa que todo mundo estava querendo falar. Porque aí depois o Coppola falou, o Fernando Meirelles, o Ken Loach, o Almodóvar, eu vi que falou hoje também. É tipo assim, ah, gente, é sério que... Não, não acho que eles têm problema com o filme, porque tem muita coisa ruim em todos os lugares sempre. Mas eu acho que é a proporção que os filmes da Marvel e DC têm hoje, que tipo, é muito grande. Não tem como você passar desapercebido. E eu acho que é meio isso, assim, tipo, é sério que a gente vai ficar falando disso até vai acabar essa década. A gente ainda vai estar falando dos filmes da Marvel. E eu acho que é mais o impacto que isso traz na indústria e o quanto isso afeta, não sei. E a galera meio que se libertou e começou a falar. Eu acho válido. O Lucas caiu, né? Eu que estava com problema aqui na conexão no começo do programa. E Acontece. o Lucas que caiu. Vou aproveitar, vou te jogar uma pergunta, Marcelo. Nada. Você não acha que também pode ter um pouco de dor de cotovelo na questão da bilheteria, na questão de saber que você faz um filme, que é um filme denso, e que as pessoas de hoje. Elas não querem filmes densos, e quando você tem uma indústria que reforça o interesse em algo descartável, em algo que é puramente apenas entretenimento, acaba afastando ainda mais o público do seu filme? Eu acho que é dor de cotovelo, acho que sim, mas eu também sinto isso. Eu sinto tipo, puta. E eu acho que até já tive essa conversa com você, porque eu sinto, né? O Lucas falou de uma maneira engraçada que o povo sai mais burro de lá, eu não acho isso, mas eu acho sim que a galera tá deixando de ver coisa boa, cara, isso eu tenho certeza. E eu não sinto que era assim antes. Quando eu vejo bilheterias da década de 70, 80, 90. Cara, a galera, todo mundo, assim, tipo, filmes bons, filmes assim diferentes, de ficção científica, terror, drama, comédia, iam bem na bilheteria. Se você analisar esses últimos 10 anos, a bilheteria são só filmes genéricos, filmes. E não tô falando que é só por ser comercial, os das outras décadas eram comerciais também, mas os que estão fazendo essa década é só dessa série, cara. E isso eu acho triste. Então, de certa forma, é uma dor de cotovelo. Acho que sim. Lucas, eu perguntei aqui para o Marcelo se ele não achava que também seria um pouco de dor de cotovelo dos cineastas que reclamaram, porque o público está interessado mais no tipo de entretenimento oferecido pela Marvel do que no entretenimento, que não é apenas entretenimento, né? É uma viagem reflexiva que o cinema do Scorsese, por exemplo, oferece. Eu acho que há uma dorzinha, mas não acho que seja uma dor de cotovelo, porque afinal de contas, por exemplo, Lobo de Wall Street, muita gente foi ver, fez muito dinheiro, então não acho que tenha alguma coisa assim com fama ou dinheiro envolvida, né? Acho que passa muito por assim, todas as salas de cinema estavam passando Avengers. E assim, tipo, quase só Avengers, sabe? Então a mesma sala de cinema passava em todas as suas salinhas, né? Avengers em três, quatro salas, enquanto assim, quem saiu na mesma época se fudeu, saca? Então eu acho que passa por isso, assim, tipo, ou eles não estão deixando outra coisa acontecer. Há um monopólio, e esse monopólio é ruim. Peraí, só um parênteses, tá? Ao contrário do que existe aqui no Brasil, nos Estados Unidos tem uma lei que eu acho que você não pode ocupar 20, 80% das redes de cinema. Alguém sabe exatamente? Não, não sei, cara. Cara, tem uma regra. Aqui no Brasil a gente sabe que não pode exibir só o mesmo filme que dá merda e faz muito bem ter essa lei. É, apesar de eu entender, eu como dono de cinema, cara, imagina, Vingadores. E eu não posso exibir só o Vingadores, porque eu preciso, por causa da lei, eu preciso exibir, sei lá, um filme nacional que ninguém quer ver. Eu, como empresário, eu acho isso uma bosta. Agora, como artista, eu acho extremamente necessário você Mas isso exibir. acontece no Brasil? Tem uma lei que impede. Nossa, porque eu lembro assim de passar em cinemas que de 10 salas, 5 eram Também me lembro, viu? Vingadores. Não, podem conferir. Por exemplo, acho que foi o filme da. Nossa, da Tata Werneck, não, não lembro. Que, de Pernas para o Ar 3. Eles Filmaço. reclamaram, né? Deve ser, inclusive. É, eles reclamaram muito, e aí o Temer tinha revogado a lei retomou. Tá bom? Acho que aqui no Brasil tem isso, e eu sei que nos Estados Unidos também tem isso. Então, quando o Lucas fala, é legal ter essa informação. Sim, a gente sabe que não é 100%, né? Mas é o que parecia, né? Você tinha cinemas indo até muito tarde, né? Então, sessões de meia-noite com Avengers, né? Várias sessões, né? Dublado, legendado, 3D, que acho que dá uma burlada nessa lei, É né? Eu verdade. acho que daí você divide, né? Entre dublado, legendado, 3D, IMAX, aí você pode ir enfiando, né? É difícil, é difícil. Acho que assim. Há coisas muito boas sendo produzidas agora e que ninguém vai ver, porque assim, além de só ter isso no cinema, você cria um padrão do que assistir, né? É por isso que eu falei lá da dificuldade do Coringa, que todo mundo achou que ia ser um filme da Marvel, né? A jornada do herói, a redenção, e ele é herói, tem que ser herói porque ele é o principal, porque a Marvel faz isso, saca? Aí você cria uma geração de pessoas que acreditam que todo filme vai ser Marvel, né? Isso é mal. Eu acho que é aí que vem a indignação, né? Acho válido. A Ju comentou aqui, mas gente, o cinema é democrático e a Marvel ocupa exatamente o lugar que deve ocupar. Uma obra não desmerece a outra. Esse pensamento é pequeno. O que que vocês acham disso? Eu não acho que assim, é uma questão de desmerecer, mas assim, cada vez mais o cinema artístico e autoral está sendo empurrado para pequenas salas de cinema, né? Públicos cada vez menores, lugares cada vez mais obscuros, assim. E isso é muito triste, saca? Isso é muito triste, né? Cara, eu tenho uma implicância também com essa coisa de cinema de arte, cinema alternativo. Porque, assim, tá virando alternativo tudo que não é Marvel, né? Tudo que não Pois é é. herói é alternativo. Tipo assim, se um Carrie a Estranha fosse lançado hoje, ele seria um filme super alternativo. Com certeza. Quando não era. Era um filme de terror, era um filme de. Era normal antes, assim, você explorar coisas mais interessantes. E aí você faz um filme de terror mais diferente, a galera já, tipo, chama de um pós-horror. Pois é, Não, que não é é idiota, pós-horror. né? Que além de ser um termo idiota, assim, tipo, desmerece o filme. E aí é isso, assim, vira cinema de autor, cinema de arte, quando na verdade isso é cinema normal. E aí as pessoas começam a entender que tudo que não é aquele filme assim extremamente americanizado, normal, que tem aquele começo, meio e fim previsível, tudo fora isso vira de arte, vira alternativo. Isso É, me incomoda. mas só para esclarecer, eu falei de um cinema autoral porque os filmes da Marvel, eles são da Marvel, saca? Você parece que não tem alguém assinando ali, não tem alguém. É maravilhoso isso, mas Lucas, lembre-se, é da Disney que comprou a Fox. Sim, Disney também fazendo, né? Pegando tudo no varejo aí e sendo dona da brincadeira toda, né? Mas se tiver um pack de Star Wars, eu vou querer ir, eu confesso, assim, no fundo do meu coração, saca? Marcelo, olha só. O Scorsese só se referiu ao cinema arte, ao cinema de autor, de expressão. Poxa, existe cinema arte e existe arte popular. E tá tudo bem os dois existirem. Ela continua. Parece que a galera também toma como xingamento dizer que uma arte é popular. Daí querem forçar uma arte em cima de um produto que é, obviamente, comercial. E aí? Cara, eu não faço essa separação. Eu acho, por exemplo, A Época da Inocência do Scorsese de arte, assim como eu acho Missão Madrinha de Casamento um filme de arte. E é popular. Então, para mim, a arte não está exatamente ligada ao quanto o filme gastou. Para mim, eu vejo da mesma forma. Assim, eu não faço essa separação, não. Olha, eu faço essa separação. Eu acho que são duas vertentes opostas, mas que não se excluem. Um não precisa excluir o outro, assim, sabe? Você pode fazer coisas artísticas e de maneira popular, assim. Mas eu acredito que existem dois cinemas aí. Um que é uma indústria, que é para fazer dinheiro, que é, tipo, lavagem cerebral, saca? E um outro que tenta outras coisas. Um cinema que busca, né, a sua essência, a sua linguagem própria, né, outras coisas. E que eles podem se encontrar no meio do caminho, pode haver uma fusão. Mas é muito complicado você botar tudo no mesmo balaio. Eu não acho que seja assim. Maravilha. É que eu acho assim, por exemplo, o estúdio dá dinheiro para... Sei lá, ele confia no Jordan Peele. E o Jordan Peele dá dinheiro, dá retorno. E aí o estúdio fala, olha, faz o que você quiser. Então, tipo, é um filme comercial, mas ele também é arte. Então, é nesse quesito, assim, de quando o diretor ele tem total liberdade para fazer o que ele quer, sabe? E aí, para mim, não importa se ele é grande ou pequeno, porque vai ter a marca do cara ali, ou da mina, né? Exatamente. Ó, a Ju falou que concorda muito com você, a arte não é excludente. E, cara, tem uma pergunta aqui do Edson Francisco. Para existir esse monopólio da Marvel Disney, o público precisou abraçar a proposta. Até que ponto o público tem culpa nisso? Afinal, o cinema não se molda sozinho. Total. Para mim, a culpa total é do público. É, eu acho que assim, há uma mão maligna por trás que fala assim, não, empurra qualquer coisa que a galera compra, sabe? Põe nome famoso que a galera compra. Mas o público, tipo, aceitar qualquer coisa também é triste, né? E muitas vezes eu me vejo caindo nisso, né? Com amigos que não são tão ligados ao cinema, que falam, não, vamos ver o novo filme do Homem-Aranha. Falo, pô, galera, mas... Porra, mas você só gosta de filme de arte também, né? Sabe aquelas coisas do Godard fumando cigarro em preto e branco? Vocês falam, não, vamos lá ver. Aí sai com os amigos, vai lá ver, todo mundo é meio bosta, né? Porra, lógico. Você sabe. Cara, eu gostei dessa pergunta aí, cara, porque a gente fala da Marvel, como se a Marvel fosse um monstro, e não, cara, é só uma empresa ali, galera que tá trabalhando, ganhando dinheiro, assim, mas é o grande culpado, pra mim, com certeza, é o público que eu acho que tá menos exigente, ou tá conhecendo pouco, tá deixando de ver outras coisas, eu acho. Cara, maravilhoso isso, porque eu acho que no programa que a gente fez sobre a Marvel, eu havia comentado que a Disney tinha conseguido uma coisa épica, que foi simplesmente trazer para o cinema o público de quadrinhos, que era um público imenso. Esse público não ia ao cinema. E aí eu quero perguntar primeiro para o Lucas, a atitude dos fãs demonstra uma total ignorância acerca do cinema do Martin Scorsese e companhia? Eu acho que demonstra mais coisas, né? Uma reação meio clubista, assim, né? Quando você, tipo, ah, meu time, tá falando mal do meu time, aí eu fico bravo, vou esbravejar na internet. Eu acho que não é assim, eu acho que toda coisa polêmica que envolve algo que você gosta, você tem que pensar um pouquinho, assim, não, por que ele falou isso? De onde que ele tá tirando isso, saca? Aí a galera entra na internet pra falar, mas quem que é esse Martin Scorsese pra falar de cinema? Aí você fala, ah, meu irmão, já perdeu, saca? Você já perdeu. Você já é culpado, assim, sabe? Pois é, mas como lidar quando essas pessoas são a maioria, velho? É difícil, né? Muitas obras são estragadas por causa dos seus fãs, né? Eu acho que essa questão do fã... O fã estraga muitas coisas, né? Fã de Beatles é chato pra caralho. Assim, né? Eu ia fazer uma piada com religião aqui, mas vou deixar essa passar, tá? Não. Fã estraga, saca? Fã estraga. Eu acho que assim, tipo, nada impede você gostar e entender a opinião dos outros também. Talvez pensar um pouquinho, tipo, em vez de criticar o Scorsese, ir lá e assistir um filme dele e falar, tá, isso é outra coisa, isso não é o que eu tô acostumado, por que será que ele falou isso? Pensar nos elementos das coisas que você gosta, assim, sabe? Não sei, cara, eu acho assim, não dá pra você chamar fã de Marvel de burro, falar, vocês são burros, não dá, mas assim, tipo, Existem outras coisas. Só abre o olho um pouquinho, sabe? O que você acha, Marcelo? Qual que era a pergunta mesmo? É, se as atitudes agressivas do público, né, que começou ali a reclamar do Scorsese, não demonstram a ignorância deles sobre o que é cinema. Com certeza, cara, com certeza. Porque acho que primeiro para falar você tem que conhecer, né? E aí, se o cara conhecer, ele já vai ficar admirado, ele vai falar, puta, ele, primeiro que ele vai ser presenteado, porque ele vai conhecer uma filmografia aí, no mínimo, interessante. E isso acontece, por exemplo, comigo, por exemplo, lá, eu comecei a assistir muitos filmes e achei que eu era, aliás, beleza, sou cinéfilo. Só que tem muita coisa que eu não conhecia e ainda não conheço. E aí, se alguém vem falar para mim, tipo, ah, Marcelo, esse filme é legal, mas assim, ele tá copiando o filme lá dos anos 60, tal, dos anos 50. Talvez a minha primeira reação fosse ficar bravo e falar assim, puta, né? Lógico que esse filme é bom, esse cara é um chato. Mas, cara, eu não conheço. Então, se ele tá falando que tá referenciando uma outra obra, o que que eu vou precisar primeiro para falar sobre, para debater com ele? Assistir essa outra obra. E eu acho que, tipo assim, a gente assistir mais coisas, ir atrás, né? É essencial. A gente tá falando de cinema, mas assim, para tudo na vida, né? Cara, maravilhoso isso, Marcelo. Acho que contexto, base, bagagem é tudo. É, É, acho que. mas a gente tá num período que, assim, opinião vale mais que fato, né? Tipo, É. então é difícil você falar assim, oh, vai assistir Scorsese, cara, vai tomar no seu cu, sacou? É, tá, fim da discussão. E é muito doido, né, que a gente acha que isso é um negócio exclusivo aqui do Brasil, mas é a porra do mundo todo, velho. É muito louco isso, cara. É, cara, eu penso assim, velho. É, eu entendo os fãs. Acho que só para deixar claro, o Lucas, né, se referiu. Acho que até o Marcelo também concorda. É cinema. A gente não pode virar e falar que não é, porque bicho tem o trabalho. Pode não ter o trabalho autoral de um diretor, que é o que chama mais a gente quando a gente está assistindo um filme. Mas bicho, igual alguém, o Marcelo, o Matheus, acho que comentou. É, tem o trabalho do diretor de arte. Tem o trabalho ali de toda a equipe de som, sabe? É, então, é um filme completo. É cinema, sim. Mas o que virou essa indústria é complicado, especialmente no que diz respeito ao público. Cara, esse público não está interessado em conhecer cinema. Eles querem simplesmente consumir aquilo que é fácil para eles. E eles acreditam que são os donos da razão quando vira e começa a questionar quem fala mal dos filmes que eles gostam. É um time de futebol, como o Lucas falou. É. E é triste isso, né, velho? Vocês veem uma esperança dessa coisa mudar? Não, não. Eu acho que não também. Eu acho que, inclusive, é o nosso papel. Eu não sei como fazer isso, né? Eu acho que o cinema de boteco, de certa forma, faz. Mas eu acho que é nosso papel. Eu acho que, sei lá, mostrar para a galera outras coisas. Porque eu tenho a impressão que se a gente não validar, não trazer essas as nossas referências, vai se perder. E não estou falando só de clássico, não. Estou falando de pânico. Sabe, anos 90, eu acho que tá tudo se perdendo e eu acho que não, eu acho que não vai se perder, claro, eu acho que, né, sempre vai ter a galera que vai buscar e tal, estudar, mas eu acho que, de certa forma, filmes assim, tipo, eu falei Pânico porque Pânico não é considerado uma grande obra artística, mas é um filme muito legal, que para quem gosta de terror tem que assistir, É uma piada muito boa. E é relativamente recente, e eu sinto que isso está se perdendo. Cara, o Marcelo, você falou uma parada e eu esqueci o que eu ia falar. Maravilhoso. Ah, bom. É, eu acho que assim, é uma opinião de uma pessoa entendida de cinema, saca? Eu acho que assim, é uma opinião elitista? Sim. Mas veja quem que está emitindo essa opinião. O cara é tipo professor de cinema, saca? O cara dava aula de cinema na Universidade de Nova York, saca? O cara é um cineasta assim dos mais competentes de todos os tempos, saca? Veja quem está emitindo essa opinião e fala assim, não, peraí, esse cara é bom, tem alguma coisa aí, fala, ator. Cara, lembrei. Ô, Marcelo, essa semana o Whindersson Nunes tuitou uma piada, né? Fala, pô, esse pessoal que tá rindo aí, brigando com o MC Guimé, confundido ele com o MC Gui, deve ser o mesmo pessoal que acha que o nome do Chorão é Charlie Brown. E, cara, uma galera realmente achou que o nome do Chorão Não é que nem é Chorão, era Charlie Brown, velho. Gente. Olha o nível, velho. Não, primeiro olha... eu tô chocado que eu nem sabia que confundiram o MC Gui com o MC Guimê e deixaram de seguir o MC Guimê? É, e começar aí, assim, o pessoal que era gente do bem, gente do bem e meio burro, assim, né, tudo bem, brigaram com o Guimê. E, cara, o MC Gui começou a crescer a audiência dele, velho. E o Guimê não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver, velho. Tomou um prejuízo aí, né? Olha. Túlio, é isso que eu sinto, assim, que as pessoas estão perdidas. Eu lembro que eu cresci, tinha MTV. Cara, a MTV ajudou muito na minha formação e acredito que na formação de muita gente. Porque era uma galera descolada, inteligente, só que jovem, e falava assim, gente, olha, David Bowie é importante, vocês têm que conhecer. Galera de 13, 15 anos, vocês têm que saber sobre Prince, vocês têm que saber sobre Rita Lee, sobre Tropicália, vocês têm que saber isso, tá? Então a gente tinha meio que esses professores, velho, que orientavam a gente. E aí hoje você não tem. Aliás, até tem, só que tipo, tá tudo muito disperso aqui na internet. É muita opção, cara. É muita opção, a pessoa fica perdida. Na nossa época, aí a gente pode falar, a turma aí da década de 80, cara, a gente não tinha internet. A MTV foi responsável por mudar caráter, por formar opinião, cara, por fazer a gente basicamente ser o que a gente é hoje, velho. A gente tinha que ligar pro cinema para saber o que tava passando. Ou pegar no jornal, velho. A gente tinha que ir na locadora, velho. A gente não tinha que baixar, velho. A gente tinha que andar até chegar na locadora. Túlio, tinha locadora, que era pessoas que falavam assim, olha, esse filme aqui, acho que você vai gostar. Sim. Né? Exatamente. Recomendações, né? Uma sessão de recomendações. Exatamente. A Ju falou aqui, ó. Qual a função, a intenção do filme? Entretenimento, reflexão. Depende de quem consome. O que você acha, Lucas? Eu acho que assim, uma obra de arte, ela deixa de ser de quem faz a partir do momento em que ela está no mundo. Assim, ela foi concebida e ela é de quem assimila, né? Quem recebe e assimila do jeito que ali convém ou que consegue entender. Só que assim, tem algumas obras que não tem nada para ser assimilado. E eu acho muito claro, em alguns momentos, assim, falar, isso aqui não tem nada a ser assimilado, isso não está dizendo nada, isso não tem uma pergunta, isso não tem uma resposta, isso não tem uma reflexão. E os filmes da Marvel? Não tem. Eles tentam seguir um padrão do quadrinho, e nem isso eles fazem bem feito, porque os quadrinhos têm coisas muito mais interessantes do que foram feitos nos filmes, saca? Verdade. Então, eu acho que, assim, é um produto, assim, que vem já esvaziado de conteúdo, qualquer que seja esse conteúdo, saca? Gosto dos atores, acho a fotografia bonita. Os roteiros, eu acho, assim, um horror, assim, um terrorismo intelectual, assim, saca? Mas, assim, é um produto que já vem vazio. E você vê o pessoal falando, ah, chorei no Avengers, assim. Pô, achei ruim, mas nem tanto. Saca? É tipo, porra, velho, a gente chorando, assim, emocionado. Ah, cara, não, eu véio. Vi no cinema. Eu vi no cinema que eu tinha gente chorando. Pois é. Tipo... E isso até hoje é martelo na minha cabeça, assim, eu não entendo. Eu chorei, cara. Eu achei emocionante. A hora que o capitão pegou o martelo, cara, eu falei, caralho, moleque! Foi doido, velho. Mas aí era eu, não eu, crítico de cinema, velho. Era eu que cresceu lendo quadrinhos, velho. Não, tudo bem, mas sei lá. Não, Marcelo, não sei o que dizer mais. Não, mas vou contar uma coisa, assim, no cinema que eu assisti, eu lembro que tinha, eu juro, tinha pessoas que forçavam choro, é sério. Eu vi isso. Tipo, tinha uma menina que ela batia o pé, assim. Tipo, tava claro que ela queria chamar atenção, assim, sabe? Porque era meio que, tipo assim, as pessoas virou meio que um marketing, assim. Nossa, é um filme que vai fazer você chorar. E aí as pessoas vão com essa expectativa, sabe? E sei lá, cara. Eu elas querem comprar essa ideia, né? Não, eu tenho que chorar porque vai ser a última vez que o Tony Stark vai aparecer. Vai ser a última vez até fazerem um novo Homem de Ferro, que vai ser daqui 5 anos, provavelmente, saca? Vamos fazer outro, velho. Você tá sendo enganado, sabe? Estão mexendo com as suas emoções, falando nunca mais vai haver um Homem de Ferro. Ah, qual é, velho? A gente tá na época dos remakes, vocês acham que... Ah, qual é, velho? Ó, o Edson mandou outra pergunta aqui. O Edson, valeu demais a participação, meu velho. Inclusive, Ju, Juliana, Matheus, Carlos, eles estão quebrando pau aqui nos comentários. Não, e a Ju falou que não tem nada para assimilar na minha visão, né? E sim, eu só posso falar da minha visão. Como Scorsese só pode falar da visão dele. Como Túlio só pode falar da visão dele e assim em diante, né? Eu não posso falar muito da minha, não, que a minha já é meio cagada, então. É, a sua conta menos. Não, tô brincando. É, porque eu sou míope, quer dizer, aqui ó, o Edson falou, mas acho que chegamos no ápice dessa mesmice dos filmes. A própria Marvel, pelo que mostrou nos seus próximos filmes, parece estar mudando um pouco sua proposta. Ô Edson, essa aqui é eu que vou responder, meu velho. É, queria só que você explicasse o que que você achou de diferença que a gente vai ver nos próximos filmes da Marvel, tá bom? É, não sei, tá amadurecendo um pouco da narrativa? Pode ser. Tá ficando um pouco mais sério, sombrio? Pode ser. Mas a questão que machuca ali pro Marcelo, machuca pro Lucas, machuca para mim, e cara, fez o Scorsese dar esse comentário, é a falta de liberdade que os diretores têm quando trabalham num filme desse. E aí eu puxo aqui, né, o Matheus já deu a voadora falando que era muito adolescente fazer isso, mas eu vou fazer e foda-se. Na DC, tá? A gente tem a liberdade dos diretores. O pessoal pode falar o que quiser do Batman versus Superman, pode falar o que quiser do Homem de Aço, mas, bicho, Zack Snyder é muito mais autor que qualquer um daqueles ali que dirigiram qualquer coisa da Marvel. O Zack Snyder teve liberdade. E essa liberdade que ele teve foi o que fez essa galera aí que não gosta de pensar, de assimilar a arte no cinema, quer ver simplesmente a história sendo contada, aí reclamar, a criar problema, criar treta no filme, tá ligado? Então, a gente tem a Patty Jenkins, que, cara, ela pode não ser uma diretora que tem uma visão ali muito dela, que a gente assiste um filme e fala que é dela, igual o Zack Snyder. Cara, o Zack Snyder, a gente vê qualquer coisa, a gente sabe que o filme é dele. Mas ela é foda, ela tava para dirigir o Thor 2, ela saiu do Thor 2, assumiu Mulher Maravilha e fez um puta filme do caralho. E o exemplo mais foda é o Todd Phillips, cara, um diretor de comédia que pegou o Coringa para transformar nesse filme maravilhoso que a gente viu. Vocês acham que isso acontecer na Marvel? Cara, o Deadpool, que foi comprado pela Marvel agora, eu tenho medo de imaginar o que que vai acontecer com ele. Entendeu? A falta de liberdade dos diretores, que eu acho que é a grande treta, para mim, tá na Marvel. Então, a Ju Minelli falou sobre democrático, né? E eu acho complicado falar em democracia num momento que a China está embargando filmes e os seus produtores estão alterando filmes para mandar para a China, saca? Não sei se dá para falar muito em democrático atualmente, assim. Cinema tá esquisito, saca? Não sei se democrático seria a palavra. Eu entendo o que ela está dizendo, e assim, diferente de outras obras ou de outras coisas que a gente consome. É, o ingresso no cinema vai ser o mesmo no cinema de arte do que no cinema do shopping. E isso é legal, isso é interessante. Mas democrático, não sei não. Não sei se está me convencendo, assim. O que você acha, Matheus? Matheus, desculpa, Marcelo. Eu tô lendo o comentário do Matheus aqui. Cara, eu tava pensando uma coisa aqui, e aí eu vou jogar uma provocação aí pra galera. É, parece que a gente é super contra HQ, e eu tô pensando, cara, eu amo filmes baseados em HQ. Eu amo Batman Retorno. Eu amo. Por coincidências do Batman, né? Mas assim, o Batman do Retorno do Tim Burton. E eu amo Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. E aí eu vou jogar para essas pessoas assim: vocês assistiram os Batman dos anos 90? Porque parece que, pô, a galera ama filmes da Marvel atual. Mas aí, vocês assistiram os do Tim Burton? Vocês assistiram aqueles X-Men dos anos 2000? Porque eu acho que não. Eu acho que, tipo assim, a galera tá muito. Ela comprou esse produtão aí da Marvel atual. E aí parece que é uma galera muito fã. Mas eu não acho que seja. Sabe? Sério, eu acho que essa galera não viu o X-Men do Bryan Singer, o primeiro. Não viu o Homem-Aranha do Sam Raimi. Não viu os Batmans, seja do Tim Burton, sejam do Joel Schumacher. Então, assim, né? Tipo, não é que eu gosto de filmes baseados em HQ também. O meu problema é com o estado genérico do cinema atual da Marvel. E estava pensando também uma outra coisa que me incomoda, é que parece que os atores hoje só fazem sucesso. Ô, Gil, legal, legal, que bom. Mas não é o que eu sinto da galera mais jovem. E não sei vocês. Mas outra coisa também que me incomoda é que, tipo assim, a Scarlett Johansson só é a Scarlett Johansson hoje por causa da Marvel. Sendo que ela já tinha feito filmes incríveis. O Joaquim Fênix, parece que eles descobriram ele ontem. Pois é, que é uma loucura, né? Aí, eu acho que, falando assim, e se ele não for indicado ao Oscar, o mundo não é justo. Pô, ele já fez Era Uma Vez em Nova York, que ele tá incrível. Ele já fez o Johnny Cash. Sim. Ele já fez tanta coisa boa. E aí parece que a galera descobriu ele ontem, assim, nossa. É claro que ele tá incrível também, e, né, e se ele ganhar vai ser merecido. Mas assim, gente, ele já tá sendo incrível faz tempo. Cara, mas perfeita essa colocação da Scarlett. Isso me lembrou, sabe o quê? Ano passado, quando a gente teve o Bird Box, o pessoal não sabia quem era a Sandra Bullock, velho. Porra, tá entendendo? Ó que loucura, velho. O Mark Ruffalo falou a mesma coisa, né? Tipo, ele já era um ator sensacional, sim, né? A gente vive aí um período meio tenso, exatamente porque a gente não tem professores, a gente tem excesso de informação, excesso de conteúdo, e cara, ao mesmo tempo que isso pode ser muito bom, é muito ruim também, porque a gente não tem atenção mais nas coisas, é tudo difuso, cara, assim, a jato, a gente não para pensar. A gente quer simplesmente, foi o Matheus que colocou, a molecada hoje quer só consumir, consumir, consumir. Não quer pensar o que está consumindo. Você come e não está pensando naquilo, sabe? É muito louco isso, cara. É muito doido isso. Ô Lucas, para a gente entrar aqui já nos finalmente, talvez, não sei, você prefere ir ao cinema ou num parque de diversão? Eu acho que eu prefiro no cinema, viu? Quando eu era mais novo, eu até gostava de parque de diversão. Hoje já fico com medo de passar mal, assim, na montanha-russa, saca? Já vou tomar uns guaraná de adulto a mais no parque, com certeza, saca? Passar umas vergonhas. Então, acho que cinema, acho que é mais legal, assim, saca? Acho que eu prefiro cinema. Você, Marcelo? Cara, se você me falasse cinema ou mesa de bar, aí eu ficaria na dúvida. Agora, cinema e parque de diversões, com certeza cinema. Inclusive, eu tenho um ranço com parque de diversões, essa galera toda indo pra Disney. Disney, Disney, Disney. Cara, já deu de Disney o parque, já deu de Disney os filmes. Tô já por aqui de Disney. Cara, como eu não especifiquei o parque de diversão, se me perguntarem se eu prefiro ir no cinema, eu prefiro ir no Red Lights lá em Amsterdã, eu prefiro ir no Red Lights em Amsterdã. Porra, mas aí, né, aí estamos falando de parques diferentes aí, né? Defina a diversão. É mais cinema. O Matheus comentou, excesso de conteúdo sem orientação, a falta de foco é a marca dessa geração de consumidores de cinema. Legal, né? É muito louco, assim, tipo, quando você pega filmes e você não sabe mais se é um, dois ou três, porque eles são tão iguais, né? Eu lembro, assim, que eu assisti todos os Homens de Ferro e tem umas cenas que eu não lembro de quais que são, assim, porque é um produto tão igualzinho, saca? Que você fala assim, caralho, mas isso é de qual mesmo? Aí como é que dá pra levar a sério, saca? Poder do Chefão, se você pegar, você vai saber de qual que é, sabe? Cara, olha esse comentário da Ju aqui, fantástico, cara. O efêmero é uma característica nova. E ela diz que temos professores, filmes fodas, reflexões ótimos. A gente acha o que nos interessa, é relativo. Mas olha só, será que isso não é pra gente que já tem uma base? A molecada não tem essa base. Pode falar, Marcelo. Eu tenho uma pergunta pra Ju, quem que seria os professores dela? De verdade, eu tenho curiosidade de saber quem são as pessoas que são referência, assim, que ela escuta, que fala, que indica filmes para ela, de verdade. A Ju, ela acompanha, ela é doida, eu curto a Ju, ela, cara, eu queria que ela participasse aqui da discussão, tanto que eu mandei comentário, se ela participasse, ia tocar o terror aqui. Pois né, você tem muitos youtubers hoje em dia, mas o discurso é sempre muito disperso, né, porque os grandes youtubers, eles falam sobre muitas coisas, né, então você pega só uns pedaços disso, um pedaço daquilo, né, não tô falando que a nossa criação, tipo, na MTV também foi perfeita, né, não foi perfeita, cara, mas pelo menos era uma voz que a gente tinha pra ouvir. Sim, sim. Não, eu me lembro de assistir o programa lá que a Marina Persson tinha na MTV sobre cinema, né, o Cine MTV, né. E era legal, ficava anotando as coisas, ficava anotando os nomes que ela falava, anotava tudo errado, achei esse caderno depois, assim. Mó legal. Eu falei da MTV como exemplo, assim, de personalidade, música, estilo, mas de cinema, pra mim, quem foi a minha maior referência foi a Revista 7, cara, não sei se vocês lembram. Sim, lembro demais, velho. Eu lembro que eu também vi a imagem do Rubens Ewald Filho, as primeiras vezes na TV, assim, aquilo me marcou muito, né? Um cara que falava assim, né, tão pomposamente sobre os filmes, eu falava, nossa, crítico de cinema é mó bosta, né? Espero nunca ser um crítico de cinema. E hoje estamos aqui, né? Mas somos analistas de cinema, não críticos, somos analistas. Exatamente. A gente somos degustadores da sétima arte. Sim. Mas, cara, ó, o Edson aqui soltou um comentário. A Ju te respondeu, Marcelo. Eu vi. O Edson soltou um comentário. Quando o Harry Dean Stanton faleceu, teve site noticiando ele como aquele velhinho dos Vingadores. E o cara só tinha participado de uma pequena cena, né, no filme e tem uma grande carreira. Isso aconteceu agora também com o Robert Foster, que faz uma participação no filme do Breaking Bad. E o pessoal falou, ator de Breaking Bad. É, bora. O puta ator, velho. Jack Brown lá, o cara... Nossa, é triste, né? É triste ver como é que as pessoas também ficam, tipo... Fica Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, né? Já começa assim a notícia. Mesmo não tendo nada a ver com a Marvel, né? É triste. Ó, Noemi falou aqui uma parada legal. Eu assisti todos os filmes da época, desde o Batman até o Homem-Aranha das antigas. Hoje em dia já não tem tanta graça. Os jovens de hoje nunca saberão a verdadeira emoção. Os filmes da época tinham história. Pois é. Uma coisa, tá, que eu acho que a gente precisa colocar também para pensar. Hoje, a nossa visão, a nossa opinião é essa, porque a gente tem perspectiva, a gente tem bagagem. Essa molecada, muitas vezes, não tem. Então, é meio assim, né, fazendo um pouco do advogado do diabo aqui, é pensar, pô, e quando a gente era moleque, será que a gente não era mais parecido com esses moleques de hoje do que a gente quer admitir? Não. Não. É, acho que não. Será? Não, eu acho que a gente tinha mais senso crítico e noção. Sim, e acho que a arrogância, é mais do que a do Scorsese, é de vir um penteiro de 14 anos falar, ah, meus filmes, quem é você pra falar dos meus filmes? Ele não sabe nem quem que é o Scorsese. Isso é arrogante, saca? Eu acho isso bem prejudicial, sabe? Pois é, é porque essa molecada, acho que o excesso de informação acaba deixando eles doidos, velho. Acho que é isso, velho. Quem diria que o acesso à informação ia deixar o pessoal mais burro, né? A gente sempre achou que ia ser o contrário, né? Exatamente, a gente achava que ia ser o contrário. Aí quando a Ju vira e fala, não, a gente tem essa liberdade, a gente busca o que nos interessa. Cara, a gente busca o que nos interessa, mas como a gente descobre o que nos interessa, sabe? A gente vai pesquisando e descobre, ah, tem afinidade com isso. Só que, cara... Você não tem alguém para te falar, cara, você gostou disso aqui? Ouve isso aqui que você vai gostar muito mais. Sabe? É tipo, ah, você gosta de Beatles? Pô, Oasis é bem melhor. Aqui é uma melhor ainda? É uma banda que chama Molejo, sabe? Quem vai fazer isso pelas pessoas? É, tá certo. Acho que é um exemplo válido. Acho que, né? E essa coisa da democratização também entra outras paradas, assim, porque a gente tá falando de uma indústria, né? E a Dani, por exemplo, fala muito das bilheterias, né? E, cara, a bilheteria é muito importante para saber quais filmes vão ser produzidos no futuro. Então, quando você tem esses filmes fazendo sucesso, aí você começa a ver algumas reações, assim, tipo, o público tá mais interessado nesses filmes e em outros não. E aí tem alguns filmes que nem chegam a estrear no cinema brasileiro. Então aí você percebe que, tipo assim, você tem muita coisa, mas essas coisas não chegam até você, literalmente. Teve aquele caso do filme, né, que alguns acharam que foi censura, mas foi o estúdio que não quis, por N motivos, que é aquele caso do filme que tinha uma temática... Boy Erased? Hã? O Boy Erased? Boy Erased, exatamente. Tipo, um filme que não chegou a estrear no cinema. Porque acharam que o filme ia fracassar, por vários motivos. Tinha a questão também, né, do ambiente político atual. Mas assim, é democrático até que ponto? Sendo que esses filmes nem estão chegando no cinema. É, mas aí é legal só reforçar um ponto, né, Marcelo? Porque muita gente, que aí a gente entra na questão política, que a gente vive numa bolha, né? A gente convive sempre com as pessoas que pensam igual a gente. E, cara, o pessoal começou a falar que o Bolsonaro tinha proibido a estreia do filme. Cara, a gente que entende do mercado, a gente sabe que, mano, não, nada a ver, tá ligado? Então, é bizarra essa parada, cara. É bizarro. Mas assim, o que eu quis dizer é que é um filme que não estreou. Não estreou. A distribuidora decidiu que não ia ser rentável e não estreou. E é um filme que provavelmente, antigamente, seria rentável, alguns anos atrás. E hoje em Não, dia. e assim, como levar a sério quando você abre essas notícias de cinema e tem lá, ator tal assina contrato para 12 filmes com a Marvel. Aí você fala assim, tá, isso aqui, os caras não estão nem aí, o que que vai sair? Só precisa sair 12, sacou? Aí você fala assim, ah, não dá para levar isso a sério. Eu pelo menos acho que não dá. Quando eu vejo esses contratos malucos assim, por 12 filmes, o Capitão América lá assinou por 12 filmes. Mas que isso, velho? Isso é só indústria, é só um produto, velho. E eles vão ficar lançando produto, saca? Exatamente. Não, não dá pra respeitar. Ó, o Carlos comentou: certo que a pessoa tem que ter um acompanhamento, mas quando a pessoa vai ter espaço para dizer o que gosta ou não? Se a pessoa só ver o que dizem para ela que é bom, então a pessoa não precisa ver para concordar. Sim, não, cara. Porque quando você indica uma pessoa, você não está falando com ela, você tem que gostar disso. Simplesmente ela gosta de algo, você indica alguma coisa parecida. Que vai criar uma base de comparação ali para ela, uma bagagem, sacou? Não é que ela é obrigada, ninguém é obrigado a gostar do Scorsese, mas que sei lá, do Capitão América. Não é isso que a gente está dizendo aqui. É, todo mundo tem direito, mas é muito importante que antes de você criticar algo do jeito que foi feito, você conhecer o que você está falando. E assim, não querendo dar carteirada ou apoiar a carteirada, mas pô, ouvir as pessoas que sabem do que estão falando, saca? Aquele velhinho, ele fez muitos filmes bons. Ele dá aula sobre cinema, saca? Então, por que que você não vai ver essa pessoa que, tipo, claramente sabe o que está falando, né? Tudo bem que ali é uma opinião, uma coisa mais descontraída. Acho que a gente está levando mais a sério do que devia, como acho que o Marcelo está querendo ressaltar ali. Mas, assim, porra, ouça a opinião de quem sabe do assunto, saca? A gente aqui gosta de cinema, a gente vê filme pra caralho. Não tô falando que nenhum de nós três aqui é expert no que tá falando, mas, porra, a gente viu coisas e a gente tá, tipo, tentando dar a nossa opinião, falar assim, ó, achei de ver isso, assistir, né? Se importar com isso e tal. Por que que não vai ouvir? Por que que você vai só olhar e falar, esse babaca aí não. A Ju falou que as pessoas ouvem, a reflexão que é opcional. É, sim. Ah, Mas inclusive, quando. Ah, desculpa, Marcelo, pode falar. não, eu queria dizer que, inclusive, para gente, eu para estar tá falando mal aqui dos Vingadores, eu vi Vingadores. Então acho que é mais ou menos isso, assim, né? Tipo, eu vi, tipo, não vim aqui, ah, eu acho que o filme da Marvel é tudo ruim, tal. Não, eu fui assistir o Doutor Estranho, eu assisti o Mulher Maravilha, eu assisti o Vingadores. Fala Legal. aí, Felipe. O Benedict Cumberbatch, que tá nos filmes da Marvel, ele deu uma entrevista também recente, defendendo, de certa forma, o ponto de vista do Scorsese e falando da importância de se sustentar o cinema autoral, de se sustentar produções menores, que isso é fundamental para a indústria como um todo. Então, assim, um cara que está envolvido, ele entendeu, acho que a mensagem do Scorsese, que, cara, beleza, acho que ele foi um pouco arrogante, sim, mas o cara entendeu, e ele tá lá dentro. Mano, Marcel. Lembrei de uma coisa, cara, há uns anos atrás, faz um ano e meio, não sei. Eu li uma entrevista de uma atriz inglesa chamada Gemma Arterton. Vocês lembram dela? Lembro. Ela fez. Tô lembrado não, velho. Tô lembrado não, velho. Ela fez. Bom, e aí vocês. Ó, ela fez O Príncipe da Pérsia com o Jake Gyllenhaal. Ela fez 007 Quantum of Solace. E olha só, ela é mais conhecida por esses filmes. E aí ela deu uma entrevista que ela meio que conversou com a agente dela e ela decidiu que ela não ia mais fazer esses filmes, porque ela falou que quando ela pensou em ser atriz, ela pensou em ser atriz vendo filmes do Lars von Trier. E é isso que instiga ela como atriz. E ela começou a fazer filmes pequenos, né, na Inglaterra. E aí ela começou a ganhar dinheiro com filmes como O Príncipe da Pérsia, 007, O Quantum of Solace, entre outros. Só que ela começou, e a partir do momento que ela começou a fazer esses filmes mais comerciais, veio cada vez mais propostas e os agentes mandando, falou, puta, você tem que pegar, isso daqui o papel é foda e tal. Só que ela começou a ficar mal pessoalmente. E ela começou a se distanciar do que ela imaginou que era para ela ser atriz. E aí ela decidiu dar uma pausa. E a partir daí, ela começou a só aceitar e procurar papéis onde ela se interessasse pela personagem, onde a personagem tivesse realmente uma importância, onde ela se sentisse realmente atraída como atriz a fazer. Eu acho que isso tem a ver com um pouco desse papo. O que vocês acham aí? Tudo isso que você falou me lembrou da carreira do Leonardo DiCaprio, cara. Porque quando ele surgiu lá, explodindo para o sucesso com o Titanic, ele foi conduzido para ser um tipo de ator como o Matthew McConaughey acabou se tornando e conseguiu sair. Mas foi quando ele cruzou o caminho, veja bem de quem, Martin Scorsese, que a carreira dele mudou. E ele virou o que ele é hoje. Então, a indústria é cruel, velho. Ela vai te pegar para o modelo, se você encaixar para aquilo, é aquilo que você vai fazer e ponto, velho. Mas é, né? E é muito triste você ficar vinculado, né? O menino lá que fez o Harry Potter, como é que é o nome dele? Daniel Daniel Radcliffe. Radcliffe. Já Ou... era, né? Assim, ele fez coisas muito legais, mas você sempre fala assim, ah, aquele filme que o Harry Potter é um cadáver, saca? E Tipo, Pedro, né? é. Ele tá no nosso termômetro de filme estranho, né? Sim, com certeza. Fica vinculado, né? E tem os atores que parece que tá beleza, assim, tipo, o cara não quer ter desafio na vida, né? Como o espectador também, tipo, não quer ter desafio. Os filmes da Marvel são um porto seguro. O cara, assim, ah, isso me fez feliz uma vez e vai fazer de novo. E vai mesmo, porque é tudo igual, né? Então vira um porto seguro no cinematográfico que é negativo, porque tem tanta coisa interessante rolando, tanto filme diferente, né? Tipo, o próprio Gaspar Noé, que a gente estava comentando outro dia aqui, que é legal, as pessoas têm que ver, aquilo lá é experimentação da mais magnífica no cinema, sabe? Mas não, fica um portinho seguro lá, o pessoal indo naquilo sempre. Isso é triste, velho. Pra gente que faz e fala sobre cinema, isso é muito triste, velho. Cara, o que você acha que seria a interpretação de um fã da Marvel, o cara que acha que Vingadores é o melhor filme do universo, assistindo qualquer coisa do Gaspar Noé? Sai no meio, sai no meio, velho. Cara, eu tenho. Apareceu a primeira piroca, a pessoa sai fora, velho. Sério, velho. O que você acha, Marcelo? Eu acho que ela não sai, porque é um filme que dá curiosidade. E eu vou falar por experiência própria. Eu indiquei para uma amiga minha. Falei, puta, tem clímax na Netflix. Netflix é isso, né? Quando tem na Netflix, eu acho que já é uma maneira muito mais fácil de você recomendar, né? E aí eu recomendei clímax para ela, e ela é uma pessoa que ela gosta de suspense, criminal, enfim, ela tem um gênero preferido, né? E aí eu recomendei clímax, e aí ela me mandou um áudio falando que ficou brava. Ela assistiu até o fim. Mas ela falou assim: "Meu, não sei o que que eu achei. Ah, meu, nada a ver, não sei o que lá". Ela ficou brava. E eu acho que essa é a reação, porque é um filme que não acaba do jeito que as pessoas esperam, porque eu acho que é isso, assim, as pessoas já estão muito programadas a um começo, meio e fim, sabe? Tudo um jeito muito pragmático do filme, assim. E aí, quando um filme foge um pouco disso, eu acho que acontece o que aconteceu com essa minha amiga, as pessoas ficam bravas. Cara, tem uma questão aqui que eu acho que pode dar pano pra manga. Matheus falou que Vingadores coloca metáforas também. Vai da interpretação como qualquer filme. Em nome do Senhor Iluminado, que está descendo a Terra nesse momento, qual reflexão Vingador? Pantera Negra faz reflexão, Shazam faz reflexão. Bicho, se a gente forçar um pouquinho. Talvez. Não, nem esse Vingadores novo também não faz, não. Cara, que metáfora que vocês veem, Vingadores? Me ajudem a entender. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Eu acho que ele tá Eliminação do falando ser da. humano? Eu acho que ele tá falando da origem dos personagens, não? Que nem o Hulk, que é o médico e o monstro, uma versão do médico e o monstro, não? Será que eu entendi errado? Cara, Ou não ser o vilão que quer eliminar a humanidade? não sei. Não, acho que ele falou do filme. Não, mas a Mas. metáfora, né? Cara, aí. Ah, não, beleza, lembrei aqui. O Guerra Infinita, ele tem um negócio legal, que é o Thanos. A questão da proposta do Thanos. Eu acho que legal. É, chega perto do que é o Pantera Negra, que tem um valor. O Não é logo. legal, Túlio. Não é legal. Aquilo é burro. É um plano burro. Cara, é É um. um plano de assassinato em massa que não faz sentido e não tem por que ser Não, feito. faz sentido ali dentro da lógica. Isso eu acho Não, que. não faz. Ele tem uma pedra que muda, altera a realidade. Ele pega isso no meio do filme. Ele podia só alterar a realidade porque ele acha que deveria ser feito. Aquilo não faz sentido. Aquele plano é louco, assim. Olha o Lucas estragando Guerra Infinita, né, cara? Mas é evidente, tá ali. Ele fala assim, eu tenho uma pedra que altera a realidade. Aí ele, tipo, faz, sei lá, alguma coisa virar umas bolhas lá, eu já não me lembro mais. E, tipo, eu fiquei pensando, então por que que ele não faz o plano dele, tipo, dar certo sem precisar matar todo mundo? Já que altera a realidade. E, Caraca. tipo, parece que ninguém pensou nisso, assim, saca? Ninguém falou sobre isso. Ninguém falou. Meio furado esse plano, né? Saca? Boa. Que você acha, ô Marcelo? Tem metáfora ali no Vingadores ou? Ah, eu acho que quando a pessoa quer ver, ela vê tudo, assim, sabe? É igual terraplanista, né? Você cria uma metáfora ali, você cria, né? Se quiser, tem, assim, mas que tenha Caraca. conteúdo verdadeiro, para mim, não. E concordo com o que o Lucas falou aí, assim, tipo, é um roteiro tão absurdo que chega assim, tipo, chega, parece brincadeira de criança, assim, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum. Tipo novela, eu tava vendo a novela da Globo outro dia, era um roteiro horroroso, um diálogo assim, que a policial ia na casa investigar na casa do cara suspeito para perguntar uma coisa. Eu pensava assim, cara, isso é tão irreal, mas é novela, né? É igual Vingadores para mim também, igual o Lucas tá falando aí. Ô Marcelo, eu gostei disso aí que você falou, porque geralmente, tanto o Matheus quanto a Ju, eles são muito fodas em oratória. Só que eu acho que vai ser muito impossível para eles rebater aí a comparação com o terraplanista, cara. Eu gostei E disso. você sabe que signo entra nesse aí, né? Signo do tipo astrologia, tá nesse saco aí também. Vai pra merda, vai pra merda. Deixa a astrologia quieta. É, né? Quando te afeta, você não quer não, né? Ó, o Edson falou aqui, o Mark Wahlberg ganha bilhões fazendo qualquer coisa e teve que ser convencido a trabalhar com o Scorsese, pois ele não queria. Por sinal, foi a melhor atuação dele, rendeu até indicação ao Oscar. O que vocês acham que o Wahlberg tinha essa resistência a trabalhar com o Scorsese? Cara, o Wahlberg entrou num negócio muito estranho, né? Ele disse que se arrependeu do papel que ele fez em Boogie Nights. Ele tá meio esquisitão, cara. É mesmo? Ele Excludente, falou né? isso? Falou, ele falou que se fosse hoje em dia ele não teria feito, que não é um filme que ele gostaria que os filhos dele vissem. Tá entrando uma onda meio Rodolfo do Raimundos, assim, né? Falando, não, me Ah, arrependo. cara. E eu participei outro dia de uma entrevista do aquele produtor Rodrigo Teixeira. E ele estava falando que o Mark Wahlberg chegou a ser uma opção para fazer o papel do Brad Pitt naquele filme Ed Astra. E que o Wahlberg falou assim, cara, que dá dinheiro é abrir pizzaria, abrir restaurante. Tipo, ele tá numa outra pegada. Caralho, não É. Deu sabe? uma virada de chave aí, né? Nossa, Estranho. nunca mais vai ver ele em Transformers? Não, Transformer talvez sim, porque dá Tomara que dinheiro. não, né? Tomara que não. Outra Caralho. franquia que puta que pariu, né, velho? Caralho. É, achei doido. Bom, vocês têm mais alguma colocação? E a Ju falou que queria estar aqui participando ao vivo. Cara, se a Ju Puta, tivesse ia ser um participando ao vivo, prazer, velho. ia ser do caralho, véio, porque eu ia comer pipoca e observar. Cara, eu acho que ela dava um fight com... Apesar que essa que o Marcelo deu, eu achei maravilhosa, velho. Cada um vê o que acredita. Foi sensacional. Só que a Ju, ela ia dar um jeito de te convencer, É, eu acho difícil, tá? velho. Eu também. Eu difícil, viu? A Juliana falou aqui que tá chateada que ninguém respondeu a minha pergunta de forma direta. Ju e Matheus, né? Qual que era? A Juliana tinha perguntado o que a Ju e o Matheus aprenderam com Vingadores. A Juliana também, ela decidiu fazer parte da nossa turma aqui e dar porrada. Que curioso também, para saber. Não, eu queria saber da metáfora, né? O que que ele viu como metáfora? A metáfora do precisamos salvar o mundo, assim? Porque Matheus, assim, a internet dele caiu. Matheus, qual que é a metáfora do Vingadores? Você tá aí agora? Explica pra gente aí, porque a Ju até comentou aqui, mas ela falou, gente, o aspecto da nossa visão de acordo com o que é salvar o mundo, analisada pela perspectiva de uma outra realidade. O filme trabalha com percepções. Sim, mas assim, a percepção de ser um plano idiota, eu acho que em qualquer galáxia, qualquer planeta aí, seria assim. Não, esse é um idiota. Não, não precisa. Assim. Se você tem o poder de estalar o dedo e mudar as coisas para melhor, esse é o pior caminho. Saca? O pior caminho. É um plano muito idiota. É assim, nossa. Não dá para aprender nada, velho. Você fica mais burro. Você fala, não, eu já sei, vou fazer isso agora. Você quer me matar os pobres, saca? Sabe esse tipo de argumento? Não dá, não dá, sério, não consigo. Bom, enquanto o Matheus, né, faz a dissertação dele e a Ju, não sei se está fazendo a dela, vão lá para os nossos finalmente. Mano Marcelo, mano Lucas, quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui. Foi uma discussão muito boa. Pena que a gente pensa parecido, né? É uma tristeza isso aqui. Mas quero aí saber de vocês as palavras finais para encerrarmos aqui o papo. Bom, eu queria agradecer a você, Túlio, ao Marcelo, a Jus, a todo mundo que participou aqui, que é sempre bacana trocar essa ideia com quem está acompanhando aí, sempre vai ser divertidíssimo, né? E falar assim, que vão procurar coisas dos diretores que estão aí em voga, né? Do Coppola, do Scorsese. Talvez até procurar naquelas listas os 10 melhores filmes de cada diretor. Assiste o que é o melhorzão já de cara. Certeza que vai ser melhor que Avengers, né? Certeza, véio. Pode me cobrar depois. Véio. Pode me cobrar depois. E assim, ir atrás é sempre divertido. Ver coisas novas, conhecer coisas novas. Não fique preso nesse porto seguro. Se você que está ouvindo aqui, a gente só gosta de Marvel, não fique preso num porto seguro. O cinema é muito vasto, tem coisas muito legais, tem coisas assim, que você nem sabe que você gosta e você aprende com o cinema. Então, vá atrás. É isso que eu tenho para dizer. Boa noite a todos. Nossa, que isso, né, Marcelo? Como que a gente continua agora, né, velho? Eu não vou nem falar nada depois dessa. Eu vou pensar aqui, cara, para tentar equilibrar. Né? Difícil. Moleza. E aí, mano, Marcelo, conta aí. Ah, cara, eu vou tentar, né? Porque é difícil ali. O Lucas mandou muito bem Depois agora aí. dessa, né, velho? Porra. Ah, então, continuando, não, queria, claro, agradecer, achei muito legal essa interação que a gente teve, acho que nunca interagi tanto assim com a galera que participou, e isso é muito legal, de verdade, curti muito, obrigado a todo mundo que Eu participou. falei que hoje ia ter bate-papo. E teve. E só faltou a galera aqui, né, com a câmera aí para poder ter voz também. Mas, cara, isso que o Lucas falou, falando sério agora, é genial, porque. É isso, assim, buscar acho que um exercício legal é tentar ver filmes de outros países. Quando eu percebi que eu só via filmes assim americanos, um francês, um italiano e um brasileiro, eu me dei conta de, cara, como a minha ideia de cinema era limitada. E aí, tipo, acho que um exercício legal é ver filmes assim de vários países. Você já viu filme? Eu tô falando isso para todo mundo aí, né? Tipo, pô, se perguntar, eu já vi um filme húngaro, eu já vi um filme senegalês, e é buscar outras referências de cinema, porque eu acho que isso expande muito. E acho que é isso, cara. Obrigado e é nóis. Você está falando aí, eu lembrei aqui, dá uma dica para quem gosta de filme de terror. Estreou na Netflix nesses últimos dias aí o novo trabalho do Babak Anvari, que a gente estava comentando. Não sei se foi com o Marcelo ou com o Lucas. Acho que foi com o Marcelo, né? E comigo, que o Sob as Sombras, maravilhoso. Exatamente. Chegou o filme novo dele, chama Contato Visceral. Cara, Boa. se comparar com o Under the Shadows, eu prefiro, tá? O Under the Shadows. Esse é um filme difícil, cara. Eu acho. Hã? Mas você gostou? Gostei, cara. O filme é bom, mas ele é difícil, cara. A gente não vai falar nem um pouquinho de Midsommar nesse podcast, assim, filme que a gente está falando em todas as lives aí. Eu falei na última do Túlio também sobre Midsommar. Aqui, então. Falamos ontem. É, o Leozinho que tem que participar, né? O Leozinho não gosta. Não consigo entender, Sério? velho. Não Ah, consigo vamos entender, velho. fazer aí, ó. Vamos fazer bullying com ele, cara. Vamos chamar ele para fazer uma participação. A gente fala que é um tema, aí a gente muda o tema na hora e fala: hoje é todos contra você, Léo. Pegadinha. E daí a gente fala que ele não entende nada de cinema, né? Já cai nessa pegadinha do Scorsese, assim, né? Já fica elitismo intelectual pra caralho também. Caralho. Ó. Só uma coisa que eu não vou resistir, vou ter que fazer um bullying com a Ju. Ela tá falando de metáforas e olha só, ela me cita um homem. Ah, não, porra, li errado. Que bosta. Eu li Homem de Aço, ela tá falando do Homem de Ferro, velho. Ó, achei que ela tava falando da DC aqui, vacilo. Estragou a minha piada. Agora eu sou a piada, né? Sacanagem. É, mas ela que escreveu aqui: Homem de Ferro acha que sabe que pode salvar o mundo. Chega lá, mostra que não é bem assim. Pensa diferente, fode o rolê, tem humildade. É, mas. Enfim. Não, eu tinha lido Homem de Aço, velho. Cara, já foi mó fanboy de Marvel ali, já viu o que ele queria ver no filme ali, já saiu falando para todo mundo que era mó bom. Esse é o problema, velho. Caraca, não mostra que eu ia fazer bullying agora com ela. Eu me fui. Como é que passa vergonha ao vivo, né, Assim que é velho? bom, velho. Assim que é bom. Estamos aqui para isso. Gente, então chegamos aí ao fim da nossa discussão. Quinta-feira que vem a gente vai falar de filmes de Halloween. E na outra semana, né, já vão definir, né? Vai ser, acho que provavelmente, um papo sobre produção de podcast. Então, a gente deve ter a Dani, deve ter a Priscila Armani, no podcast Sexo Explícito. Vai ter o Carvalho, que é nosso colaborador no Cinema de Boteco. Ele está com um projeto de podcast, ele ainda não lançou. Vou chamar mais pessoas e a gente vai fazer uma discussão em cima do fazer podcast. É, dependendo, acho que eu vou passar a pica para Dani, porque se tiver muito convidado, eu acho válido ter a galera. Marcelo tá rindo, né? Do tipo, é, safado, vai passar o trabalho. Mas, porque eu quero chamar bastante gente ali que tá nessa de produzir, e eu acho que é uma discussão muito legal. Então, galera, quinta-feira que vem, estamos aí para falar de Halloween. Amanhã tem mais uma edição do 365 Filmes em um Ano. E um bom final de semana para todos vocês. Mano Marcelo, grande abraço. Mano Lucas, grande abraço. E ó, é nóis! Você ouviu Papo de Boteco.